Meu amor me deixou, levou minha identidade. Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. E meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse, colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, sem peso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste, oeste, norte, sul, onde um homem se situa, quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua, não buscaria conforto, não juntaria dinheiro, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, se eu fosse marinheiro. Meu amor me deixou, levou minha identidade. Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ou se partisse, colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, sem peso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão. Oeste, norte, sul, onde um homem se situa, quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua, não buscaria conforto.